pesar. E quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. Diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. Ele só quer luxar. Na vibe quer destacar, eu vou virar. Com as donas só pra constar, vamos colar. No baile pra agitar, vamos brindar. Com os firma pra degustar, me diz aí. E os bandidos dali eu vou curtir. Com as pates se divertir, os moleque tá de cima. Bolando aquela erva, prensa velha massa, os ligeiros se destaca. Na vibe com os cascatos, maluco é puff e passa. Se liga aí, malandro, é a esquadrilha da fumaça. Aqui não é bebel, é a quadrilha do papel. Na mesa é o que dispõe, é os beck e os terel. E diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. E diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. Pode crer, vamos luxar, que as de 100 já vai constar. Os moleque alucinando e nos corre se formando. Giroflex tá passando e os moleque agilizando. Curtindo uma da boa e sorrindo à toa. Assim fica facinho, tudo junto no bolim. Não dá mole pra ninguém, satisfação aqui nós tem. Tô degustando dessa fama, na caça das gramas. Os moleque a milhão, à procura do cifrão. Pra constar tem que buscar, e nunca vacilar. Porque o mundão vai te cobrar, nunca pise na bola. Moleque é toda hora, afirma que é forte. Os firma no corre, não tem medo da morte. E diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. E diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. Mostra tudo, eu sei, você é fã de bandido. A rua tá chamando e você sabe bem disso. Cada um, cada um, eu não quero nem saber. Eu quero o que é meu e deixe aparecer. A lupa já tá baixa, louco dentro da roupa. Os capa não embaça, desfila que nem os trouxa. Respeita que nós tem, as pate aqui também. Hoje a noite é nossa, amanhã é só novela. Respeito de quadrilha, cada um na sua quebra. Fala mal da gente, aqui só tem os bandidos. Quer colar com a gente, mas nós é um perigo. Me diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama. Me diz aí quem tá no corre, não é quem tá no chão. Com as fiel, arma sem pote na cola dos malandros. Caçadas de sangue, tô degustando essa fama. Pra colar comigo, piranha até diz que ama.